esses assuntos pequenos, assim, eu prefiro nem comentar, sabe? Isso aí foi passado, então... Importante que eu fui comemorar com a massa lá e fiz a massa feliz. E momento de explosão também, né, Alisson? É, a gente... Na hora ali, a gente fica um pouco... É difícil falar o que vem na cabeça na hora. A gente... Ser humano e ter um momento de adrenalina muito alto ali, então é difícil eu explicar isso aí. Uma Marcelo, pergunta... jogar um clássico deve ser a coisa mais espetacular do mundo. Fazer um gol num clássico. Eu imagino, a gente que trabalha e fica no gramado no clássico já é uma coisa sensacional.